Cheiro 1. A libélula presa no âmbar. Segundo volume da saga Outlander, de Diana Gabaldon. Tradução, Filipa Aguiar. Primeira edição, Casa das Letras, julho de 2011. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos do Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Proceda à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos? Telefone 239-702-630. E-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Informação contida na capa. Durante 20 anos, Claire Randall manteve o seu segredo, mas agora, de férias, nas majestosas e misteriosas Highlands, Claire planeia revelar à sua filha uma verdade tão impressionante como os acontecimentos que lhe deram origem. O mistério de um antigo círculo de pedras, um amor que transcende os limites do tempo e a verdadeira identidade de James Fraser, um guerreiro escocês cuja valentia levou uma Claire ainda jovem da segurança do seu século de vida para os perigos de um outro tempo. Mas um legado de sangue e desejo vai testar Brianna, a sua bela filha. A fascinante viagem de Claire vai continuar em Paris, ao lado de Carlos Stuart, na corte intriguista de Luís XV. Jamie tem de ajudar o príncipe a formar alianças que o apoiem na reconquista do trono de Inglaterra. Claire, no entanto, sabe que a rebelião está fadada ao insucesso. A tentativa de devolver o reino aos católicos resultará num banho de sangue que ficará conhecido como a Batalha de Culloden e deixará os clãs escoceses em ruínas. No meio das intrigas da corte parisiense, Claire enfrenta novamente um velho rival, tenta impedir o morticínio cruel e salvar a vida do homem que ama. Ao meu marido, Doug Watkins, em agradecimento pela matéria-prima. Prólogo. Acordei 3 vezes de madrugada. Da primeira, de tristeza, depois de alegria e, finalmente, de solidão. As lágrimas de uma profunda perda acordaram-me devagar, banhando o meu rosto com o toque reconfortante de um pano úmido em mãos tranquilizadoras. Virei o rosto molhado na almofada e naveguei por um rio salgado para dentro das cavernas da dor relembrada, para as profundezas subterrâneas do sono. Despertei, então, de pura alegria, o corpo arqueado nos espasmos da união física, sentindo o toque do seu corpo ainda na minha pele, morrendo ao longo dos caminhos dos meus nervos como as ondulações da consumação a espalharem-se a partir do centro do meu ser. Repeli a consciência virando-me outra vez à procura do cheiro pungente e penetrante do desejo satisfeito de um homem e nos braços reconfortantes do meu amado, dormi. Da terceira vez acordei sozinha, além do alcance do amor ou do sofrimento. A visão das rochas era nítida na minha mente. Um pequeno círculo, pedras em pé no topo de uma colina verde e íngreme. O nome da colina é Craignadun, a colina das fadas. Alguns dizem que a colina é encantada, outros que é amaldiçoada. Todos têm razão, mas ninguém sabe a função ou o propósito das pedras, exceto eu. Primeira parte. Através de um espelho às escuras. Inverness, 1968. Página 13, capítulo 1. Ao conferir a lista de combatentes. Roger Wakefield parou no meio da sala, sentindo-se cercado. Achou a sensação absolutamente justificável, já que realmente estava cercado. De mesas abarrotadas de bibelôs e souvenirs, de mobílias pesadas no estilo vitoriano, repletas de nápperons nos braços e recostos das poltronas, de capas de veludo e mantas de lã em xadrez. de minúsculos tapetes trançados, espalhados pelo lustroso soalho de madeira, ardilosamente à espera de uma oportunidade para deslizar sob um pé desavisado. Cercado por 12 aposentos de móveis, roupas e papéis. E livros, meu Deus, os livros! O gabinete onde estava possuía 3 paredes forradas de estantes, cada qual a abarrotar de livros, muito além do limite da sua capacidade. Romances de mistério com capas bruxadas acumulavam-se em pilhas vistosas, espalhafatosas, em frente, a tomos encadernados em couro, comprimidos contra seleções do Clube do Livro. Volumes antigos sorripiados das extintas bibliotecas e milhares de folhetos, panfletos e manuscritos cozidos à mão. A situação não era muito diferente no resto da casa. Livros e papéis amontoavam-se em tudo, o que proporcionava uma superfície horizontal, e todos os armários rangiam e guinchavam nas dobradiças. O seu falecido pai adotivo vivera uma vida longa e plena, uns bons 10 anos a mais do que os 70 que lhe eram biblicamente atribuídos. E em 80 e tantos anos, o reverendo Reginald Wakefield nunca deitara nada fora. Roger conteve o ímpeto de sair a correr pela porta fora, saltar para dentro do seu Morris Minor e voltar para Oxford, abandonando a residência paroquial e todo o seu conteúdo à mercê dos vândalos e das intempéries. Acalma-te, disse a si mesmo, inspirando fundo. Tu consegues lidar com isto. Os livros são a parte mais fácil. É só uma questão de os ordenar. Depois, chamar alguém e mandar levá-los embora. É bem verdade que vão precisar de um camião do tamanho de uma carruagem de comboio, mas pode ser feito. Quanto à roupa, não haverá problemas. A Oxfam receberá o lote inteiro. Ele não sabia o que esta ONG iria fazer com um monte de fatos de sarja preta e coletes do final de 1948. Mas talvez os necessitados não fossem tão exigentes. Começou a respirar um pouco melhor. Tiraram 1 mês de licença do Departamento de História de Oxford, a fim de resolver os negócios do reverendo. Talvez, afinal de contas, isso fosse suficiente. Nos seus momentos de maior depressão, parecia-lhe que a tarefa poderia levar anos. Dirigiu-se a uma das mesas e pegou numa pequena travessa de porcelana. Estava repleta de pequenos retângulos de metal. Gaberlandsis, os distintivos retangulares de chumbo que as paróquias forneciam aos mendigos andarilhos como uma espécie de licença para pedir esmola. Uma coleção de garrafas de cerâmica vitrificada mantinha-se de pé junto ao abajur e, ao lado, uma caixa de rapé muito gasta, ornamentada em prata. Dá-los a um museu? Interrogou-se duvidoso. A casa estava cheia de artefactos jacobitas. O reverendo fora um historiador amador, sendo o século XVIII o seu território de caça favorito. Estendeu a mão, involuntariamente, e os dedos acariciaram a superfície da caixa de rapé, seguindo as linhas pretas das inscrições. Os nomes e datas dos diáconos e tesoureiros da Associação de Alfaiates de Canongate, de Edimburgo, 1726. Talvez ele devesse guardar algumas das melhores aquisições do reverendo. Mas em seguida recuou, sacudindo a cabeça decididamente. Nada disso, homem, disse em voz alta. Isso pode levar à loucura. Ou, no mínimo, à vida incipiente daqueles ratos que carregam e escondem pequenos objetos. Se começasse a guardar coisas, iria acabar por ficar com tudo e morar naquela casa monstruosa, cercado de gerações de quinquilharias. Ia falar sozinho também, murmurou. A ideia de gerações de entulho fê-lo sair da garagem e sentiu uma certa prostração nos joelhos. O reverendo, que na realidade era tio-avô de Roger, adotara-o aos 5 anos de idade, depois de os seus pais morrerem na Segunda Guerra Mundial. A sua mãe, durante a Blitzkrieg, o seu pai, nas águas escuras do canal. Com o seu usual instinto de preservação, o reverendo guardara todos os pertences dos pais de Roger, embalados em caixas de madeira e de papelão e guardados nos fundos da garagem. Roger tinha a certeza de que ninguém abrira nenhuma dessas caixas nos últimos 20 anos. Roger proferiu a lamúria do Antigo Testamento perante a ideia de ter de manusear toda a memorabilia dos seus pais. Meu Deus! Exclamou em voz alta. Tudo, menos isso. A observação não teve a intenção de ser uma prece, mas a campainha tocou, como se fosse em resposta, fazendo Roger morder a língua de susto. A porta da casa costumava emperrar com o tempo úmido, o que significava que ficava emperrada a maior parte do ano. Roger libertou-a com um rangido lancinante e deparou-se com uma mulher na soleira da porta. Por favor, o que deseja? Era de altura mediana e muito bonita, dando a impressão de uma boa constituição física, sob o linho branco, tudo encimado por abundantes cabelos castanhos encaracolados, presos numa espécie de carrapito rebelde. E no meio de tudo, o mais extraordinário par de olhos claros, da cor do xerez envelhecido. Os olhos ergueram-se rapidamente dos ténis, tamanho 42 para o rosto dele, uns 30 centímetros acima do seu. O sorriso enviesado ampliou-se. Detesto começar logo com um clichê, disse ela, mas santo Deus, o quanto cresceu, Roger! Roger sentiu-se enrubescer. A mulher riu e estendeu a mão. É o Roger, não é? Chamo-me Claire Randall, sou uma velha amiga do reverendo. Mas não o vejo assim desde os seus 5 anos de idade. Ah, a senhora disse que era uma amiga do meu pai? Então, já sabe. O sorriso desapareceu, substituído por um ar de tristeza. Sim, lamento profundamente. De coração, não foi? Sim, muito repentino. Acabo de chegar de Oxford para começar a lidar com tudo. Abanou a mão, vagamente, englobando a morte do reverendo, a casa, às suas costas e todo o seu conteúdo. Do que eu me lembro da biblioteca do seu pai, a pequena tarefa deve ocupá-lo até ao próximo Natal, observou Claire. Nesse caso, talvez não o devêssemos perturbar, disse uma voz doce, com sotaque americano. Ah, esqueci-me, disse Claire, virando-se parcialmente para a jovem, que se mantinha fora da visão de Roger no canto do pórtico de entrada. Roger Wakefield, a minha filha, Brianna. Brianna Randall deu um passo em frente, um sorriso tímido no rosto. Roger fitou-a por um instante, depois lembrou-se das suas boas maneiras. Recuou um passo e abriu a porta de par em par, perguntando-se exatamente quando fora a última vez que trocara de camisa. De modo algum, de modo algum, disse fervorosamente. Estava mesmo a precisar de fazer uma pausa. Entrem, por favor. Fez um gesto com a mão, sinalizando para que as duas mulheres seguissem pelo corredor, em direção ao gabinete do reverendo, notando que, além de ser razoavelmente atraente, a filha era uma das jovens mais altas que ele já vira de perto. Ela devia ter facilmente mais de 1,80 m, pensou, vendo a sua cabeça no mesmo nível do topo do porta-chapéus no vestíbulo, quando ela passou por ele. Inconscientemente impertigou-se, alcançando toda a sua altura de 1,92 m. No último instante baixou-se para não bater com a cabeça na vigia da porta do gabinete, quando entrou no aposento, seguindo as mulheres. Eu queria ter vindo antes, disse Claire, acomodando-se melhor na enorme poltrona. A quarta parede do gabinete do reverendo tinha janelas que iam do chão ao teto, e a luz do sol cintilava do gancho de pérolas nos seus cabelos castanho-claros. Os caracóis começavam a desprender-se do seu confinamento, e ela enfiou distraidamente um deles atrás da orelha enquanto falava. Na verdade, já tinha arranjado tudo para vir no ano passado, mas houve uma emergência no hospital, em Boston. Sou médica, explicou, a boca curvando-se perante o olhar de surpresa que Roger não conseguiu disfarçar. Mas lamento não ter vindo. Queria muito ter visto seu pai uma vez mais. Roger perguntou-se por que teriam vindo agora, sabendo que o reverendo estava morto, Mas pareceu-lhe indelicado perguntar. Em vez disso, indagou: Vieram em excursão, então? Sim, viemos de carro, de Londres, respondeu Claire. Sorriu para a filha. Queria que a Bri conhecesse o país. Você não imaginaria ouvindo-a falar, mas ela é tão inglesa quanto eu, embora nunca tenha vivido aqui. De verdade? Roger lançou um olhar para Brianna. De facto, ela não parecia inglesa, pensou. Fora a altura, possuía uma vasta cabeleira ruiva, solta sobre os ombros, e tinha um rosto de traços fortes e angulosos, com o nariz longo e direito, talvez um pouco comprido demais. Nasci nos Estados Unidos, explicou Brianna, mas tanto o meu pai quanto a minha mãe eram ingleses. Eram? O meu marido morreu há 2 anos, explicou Claire. Você conheceu-o, creio. Frank Randall? Frank Randall, claro. Roger deu uma palmada na testa e sentiu as faces ficarem quentes quando Brianna deu uma risadinha. Devem achar-me um completo idiota, mas acabo de me lembrar de vocês. O nome explicava muita coisa. Frank Randall fora um eminente historiador e um grande amigo do reverendo. Durante anos trocaram informações secretas sobre os jacobitas, embora se tivessem passado pelo menos 10 anos desde a última visita de Frank Randall à residência paroquial. E então, vão visitar os locais históricos perto de Inverness? Arriscou Roger. Já estiveram em Culloden? Ainda não, respondeu Brianna. Pensamos em ir lá mais para o final da semana. O sorriso dele em resposta foi apenas cordial, nada mais. Marcámos um passeio pelo Lago Ness hoje à tarde, disse Claire. E iremos talvez de carro até Fort William amanhã. Ou passeemos por Inverness. A cidade cresceu muito desde a última vez que estive aqui. E quando foi? Roger considerou se deveria oferecer os seus serviços como guia turístico. Na realidade, não tinha tempo a perder, mas os Randall foram grandes amigos do reverendo. Além do mais, uma viagem de carro a Fort William, na companhia de duas mulheres encantadoras, parecia uma perspectiva muito mais atraente do que limpar a garagem, que era a próxima tarefa na sua lista. Há mais de 20 anos, já há muito tempo. Houve um tom estranho na voz de Claire que fez Roger olhar para ela, mas ela fitou-o diretamente nos olhos com um sorriso. Bem, arriscou. Se houver alguma coisa que eu possa fazer por vocês enquanto estiverem nas terras altas. Claire ainda sorria, mas algo no seu rosto mudou. Ele chegou a pensar que ela estivera à espera de uma oportunidade. Ela lançou um olhar para Brianna. Depois voltou-se de novo para Roger. Já que tocou no assunto, disse, o sorriso ampliando-se. Oh, mamã! Exclamou Brianna, empertigando-se na cadeira. Não vá agora incomodar o Sr. Wakefield. Olhe só a quantidade de coisas que ele tem para fazer. Abanou a mão, abarcando o gabinete atulhado, com as suas caixas abarrotadas e as infindáveis pilhas de livros. Ah, não é incómodo nenhum, protestou Roger. Então, do que se trata? Claire lançou à filha um olhar de repreensão. Eu não pretendia dar uma pancada na cabeça dele e arrastá-lo daqui. Disse ironicamente. Mas ele pode muito bem conhecer alguém que possa ajudar. É um pequeno projeto histórico, explicou a Roger. Preciso de alguém que seja sobejamente versado nos jacobitas do século XVIII. O príncipe Carlos Eduardo Stuart e toda aquela gente. Roger inclinou-se para a frente, interessado. Jacobitas? Perguntou. Esse período não faz parte das minhas especialidades, mas sei um pouco sobre o assunto. Também é difícil não saber, morando tão perto de Culloden. Foi onde se travou a última batalha, como deve saber, explicou ele a Brianna, onde os partidários do príncipe Carlos defrontaram o duque de Cumberland e foram completamente massacrados. Exatamente, disse Claire. E isso, de facto, tem a ver com o que eu quero descobrir. Enfiou a mão na bolsa e retirou um papel dobrado. Roger abriu-o e passou os olhos pelo conteúdo. Era uma lista de nomes. talvez uns 30, todos homens. No alto da folha havia um cabeçalho. Revolução Jacobita, 1745, Culloden. Ah, a rebelião de 1745, disse Roger. Esses homens lutaram em Culloden, não foi? Sim, respondeu Claire. O que eu quero descobrir é quantos homens desta lista sobreviveram àquela batalha. Roger esfregou o queixo enquanto lia a lista.